Não pensem que me esqueci de começar a fiar no velo que por quebrar deu a ideia que morri. No velo que por quebrar deu a ideia que morri. As voltas que ao mundo irei dar novamente a cantar são com fio que fiarei dia e noite sem parar. São com fio que fiarei dia e noite sem parar. Was real, but all I know is I left the place with a a penny a buckle, and it's lent me £10. I'll buy you a drink and mother wake me early in the morning. But now the most charming of verandas, I sit and watch the junkies, the drunks, the pimp stores. 5 green bottles sitting on the floor. I wish to Christ that I had 50 more. And it's lent me £10. I'll buy you a drink and mother wake me early in the morning. And it's lent me £10. I'll buy you a drink and mother wake me early in the morning. The boys and me are drunk and looking for you. We'll eat your friggin' entrails and we won't give a damn. Me daddy was a blue shirt and my mother a madame. My brother earned his medals at my lay in Vietnam. And it's lent me £10, I'll buy you a drink and mother wake me early in the morning. On the first day of March it was raining. It was raining worse than anything that I had ever seen. Stay on the other side of the road, cause you can never tell. We're a thrust like a gang of devils, we're the voice in the county hell. And it's lent me £10, so buy you a drink and mother wake me early in the morning. And it's lent me £10, so buy you a drink and mother wake me early in the morning. Thank you. came by myself to a very crowded place. I was looking for someone who had lines in her face. I found her there, but she was past all concern. I asked her to hold me. I said, "Lady, unfold me." But she scorned me, and she told me I was dead, and I could never return. Well, I argued all night, like so many have before, saying, "Whatever you give me seemed to need so much more." Then she pointed at me, where I kneeled on her floor. She said, "Don't try to use me or slyly refuse me. Just win me or lose me. It is this that the darkness is for." I cried, "Oh, Lady Midnight, I fear that you grow old. The stars eat your body and the wind makes you cold." "If we cry now," she said, "it will just be ignored." So I walk through the morning, sweet early morning, I could hear my lady calling. "You've won me, you've won me, my lord. You've won me, you've won me, my lord. Yes, you've won." Thank you. dormire in pace, pipì un meo, pace e fortuna senza di te. Anne ne, sa prenda mia, bene salute senza se via. Annene, annene, annene, annene, oh, oh. Chi non conosca si te sta fanno, né a minore né a manno. Annene, senza sagoso, sia onesto e virtuoso. Annenea, annenea, annenea, annenea, oh. Con gente ona va ed amico, de sa s'intragna sia s'inimigo. Annenea, annenea, la natura in ogni luogo rispetta sempre, non fonda sfogo. Annene, annene, annene, annene, oh, oh. Belle istruito chi sia scuro e un traballo denza sicuro. Annene, e una bella voce sa mai. Annenea, annenea, annenea, annenea, oh. E chi li vorme su una famiglia e viva sempre da meraviglia. Annenea, annenea, annenea, amore senza sconsolo e mai va se su un'ora e dolo. Annenea, annenea, annenea, annenea, oh, oh. Dormi lucese pipì un meo, fa che fortuna senza di Deo. Annenea, thank you. mes frères, attention. Thank you. Veio um golfinho do meio do mar roxo, veio sorrindo pra mim. Hoje o sol veio vermelho como um rosto, Vênus, diamante, jasmim. Veio enfim o e-mail de alguém. Veio a maior cornucópia de mulheres, todas mucosas pra mim. O mar se abriu pelo meio dos prazeres, dunas de ouro e marfim. Foi assim, é assim, mas assim é demais também. Odeio você, odeio você, odeio. Veio um garoto do Arraial do Cabo, belo como um serafim. Forte e feliz, feito um deus, feito um diabo, veio dizendo que sim. Só eu velho sou feio e ninguém. Veio e não veio quem eu desejaria, se dependesse de mim. São Paulo em cheio nas luzes da Bahia, tudo de bom e ruim. Era o fim, é o fim, mas o fim é demais também. Odeio você, odeio você, odeio você, odeio. Veio um golfinho do meio do mar roxo, veio sorrindo pra mim. Hoje o sol veio vermelho com um rosto, Vênus, diamante, jasmim. Veio enfim o e-mail de alguém. Veio a maior cornucópia de mulheres, todas mucosas pra mim. O mar se abriu pelo meio dos prazeres, dunas de ouro e marfim. Foi assim, é assim, mas assim é demais também. Odeio você, odeio você, odeio você, odeio. Veio um garoto do Arraial do Cabo, belo como um serafim. Forte e feliz, feito um deus, feito um diabo. Veio dizendo que sim, só eu velho sou feio e ninguém. Veio e não veio quem eu desejaria, se dependesse de mim. São Paulo em cheio nas luzes da Bahia, tudo de bom e ruim. Era o fim, é o fim, mas o fim é demais também. Odeio você, odeio. Odeio você, she gives

We'll be right back. دیگه دل کن یار سر ننهم آنگه دل کن مجنون شده از بر خدا مجنون شده خدا زن زلف خوشت یک سلسل کن Eine portugiesische und eine türkische Stimme rahmten das Musikprogramm in der heutigen Ausgabe von Radiofon ein. Carminho aus Portugal und Golnar Shayar aus der Türkei. Ate Sadera sang Carminho zuerst aus ihrem Album Maria. Die Titelmusik aus dem Film Der Kontrakt des Zeichners folgte als nächstes. Michael Nyman hat diese Musik komponiert. The Draftman's Contract. Die irische Folkband The Pogues spielten und sangen Boys from the Country Hell und eine Romanian Fantasy hörten wir von dem Akkordeonisten Budowitz. Die CD heißt Rough Guide to Klezmer. Von und mit Leonard Cohen, Lady Midnight, gefolgt von Musik des norwegischen Keyboarders Sturle Storlocken, Orange Drops aus seiner CD The Haze of Sleeplessness. Aninha, ein traditionelles Thema aus Sardinien, wurde gespielt von Luigi Lai zusammen mit dem Coro de Neoneli. Präludium und Fuge Nummer 16 in G-Moll von Johann Sebastian Bach, gespielt von Keith Jarrett. Peter Gabriels Slow Marimbas aus dem Film Birdie. Weiter ging's mit Farafina aus Afrika, Cars Mongo Musso aus ihrer CD Fasso Deno, produziert von Peter Gabriel. Øyvind Torvund ist ein weiterer Musiker aus Norwegen. The Exotica Album, daraus entnahmen wir das Stück Rainbow Crystal. Mr. Suso ist ein Ausschnitt aus einer Filmmusik von Philip Glass. Der Film hieß Puvakazi, der Nachfolger zu Koyaanisqatsi. Caetano Veloso aus Salvador de Bahia mit Odera aus seiner Live-CD C. In Radiofon hörten wir auch, wahrscheinlich nach langer Zeit, mal wieder die Beatles. Hier mit And I Love Her, gecovert von vielen Jazzsängern. Jakob Bro ist ein Jazzgitarrist aus Dänemark. Swimmer ist ein Ausschnitt aus seinem Album Time mit dem Gitarristen Bill Frisell und dem Saxophonisten Lee Konitz. 16 Horsepower heißt die Band des Singer-Songwriters David Edwards. Von ihnen hörten wir American Wheeze, 1993 für ihre Night Owl Sessions aufgenommen. Und zum Schluss das Kronos Quartett mit einer Komposition von Charles Ives, einem Scherzo, Holding Your Own, sowie die türkische Sängerin Gulnar Shayar mit Baman Sanama. Radiofon auf SWR 2, heute zusammengestellt von Karl Lippegaus.